de quatro gramas e oito células dessa receita, eu saí certo. No 2 de Grisma, 35 a 0, no 2 de Grisma 1. Eu não sei se você está no telefone ou no outro, deixa eu dar uma olhada aqui. Decolado 300, ação 1. Estamos em cima no contato cadastro, do paradigma de 3-0 e o ponto ação 1. Esse é a 0, São Rono, alguma possibilidade de voar direto, São Rono, direto, Leda? 2, pouso 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Yeah. 1202, frequência do controle Salvador, 120 decimal 8, Papatango Lima, Papaquilo. Zero, vento calmo, canhão 012. Pegou 1093, passou 1700. Sou 1093, contato radar, chegou para a linha de 1330, e está em vida a Arboruno. Via Arboruno, para o 360, Arboruno 093. Para o SAC, alterna a força dele, forçado 40 ao 9 a 0, 2 a bordo. Nicolás, da pista 1-0. Sucesso, seu vento calmo, que legal no zero movimento. Bom serviço, Mike Bravinha. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Apoio 2010, direto de Coral. bom dia. Bom dia. Passageiro 2223, pronto para passar. Passageiro 2223, autorizado para a Sierra Bravo, que vai vista via rota do plano de voo, nível de voo 180. Saída Árvore 1, após Árvore Boa Elefa, após Elefa, direto ao plano, conforme rota do plano. Astiana 5123, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Passageiro 2223. Confere, é o número 2, o número 7 de lá. Quando é o número 2?

eu não sei se ele está com o radar, se o cara me enviou 3-0 e ia sair da Arbor 1. E para 3-0, Arbor 1, vamos lá. Brasileiro chegou a verdade. Controle, bom dia. Brasil 4234, na PUC. Brasileiro chegou a PUC. 4234, na PUC. Brasil 4234. Tem uma nova fila, o Centro Recife solicita que se mantenha a pesquisa da saída. A pesquisa foi já do código. Direto Leda, obrigado, Gol 2759.